Ah, se maldade vendesse na farmácia, que bela fortuna você faria com esta cobaia que eu sempre fui nas tuas mãos, ó mulher. Se, porém, se, porque, se, de quem, se, o que, se isto for possível, pois me contem como escrever de novo um jornal de ontem. Se, porém, se, porque, se, de quem, se, o que, eu beijaria os pés da Santa Mater e reescreveria o seu caráter. Ah, se maldade vendesse na farmácia, que bela fortuna você faria com esta cobaia que eu sempre fui nas tuas mãos, ó mulher. Se, porém, se, porque, se, de quem, se, o que, se, porém, se, porque, se, de quem, se, o que, se, porém. Se desse, se, se fosse, se, de quem, se, o que, se, sentisse, se, mas como, se,